norte a sul do país. Portugal é festa, mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa, contagia todos num segundo. Pode ser tua, minha que não é. Nas festas eu vejo tantas, umas doidas e outras santas, tu sabes como é. Olha que linda criatura, ai tanta fartura que este vosso mundo tem. Eu trabalho para o duro, tanto, tanto que a procuro, mas não consigo ninguém. Tanta terra para lavrar e o arado a criar. Ferrugem, até dá para chorar, tanta terra para lavar e o arado a criar. Ferrugem, tanta terra para lavrar e o arado a criar. Ferrugem, até dá para chorar, tanta terra para lavrar e o arado a criar. Ferrugem. Sabes, eu estou arrependido. Tu sempre tiveste a razão. E agora eu estou triste e perdido. Pois só tu és a dona do meu coração. Confia em mim. Tu és para mim a mulher mais bela que eu já encontrei. Confia em mim. Estou louco por ti, linda donzela, por ti me apaixonei. Confia em mim. Estou apaixonado, desesperado, não aguento mais. Confia em mim. Confia em mim. Vou fazer de ti a mulher mais feliz. Perder-te não quero mais. Confia em mim. Estou apaixonado, desesperado, não aguento mais. Confia em mim. Confia em mim. Vou fazer de ti a mulher mais feliz. Perder-te não quero mais. Noite de festa, amor, te conheci. Simples e tão modesta, como tu eu nunca vi. Gostei do teu jeitinho, adorei o teu olhar. Dançamos o bailinho, toda a noite fui teu par. Dançamos o bailinho, toda a noite fui teu par. Dança, amorzinho, ai ai. Dança, com jeitinho, ai ai. Dança, amorzinho, ai ai. Ai, o bailinho, ai, ai. Mãos para cima, esquerda e direita. O zumba é que está a dar. Entra no ritmo e aproveita. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, ué. Zumba, zumba, zumba. Assim mesmo é que é. Zumba, zumba, zumba. Assim mesmo é que é. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, ué. Zumba, zumba, zumba. Assim mesmo é que é. Zumba, zumba, zumba. Zumba, zumba, ué. Zumba, zumba, zumba. Assim mesmo é. Da minha vida, baby, minha heroína, minha perdição. Olhas-me nos olhos, ficas perdida, baby, bate mais forte o meu coração. Quando nos unimos, ficamos loucos. Tu és fogo e eu sou luz. O nosso amor vai crescendo aos poucos, nesta dança que nos conduz. Dança, requebra, roça, roça, meu amor. Dança, aperta, quero sentir o teu calor. Para o outro vagabundo, vou procurando amor de verdade. Mas sei, sei que o meu dia vai chegar. Olho para o relógio, o tempo passa devagar. E vou caminhando horas ao luar. Olho o calendário, o tempo teima em não passar. Eu quero ter-te bem juntinho a mim, dizer o quanto gosto de ti e que o nosso dia vai chegar.

minha aldeia. Linda bairrada, lindo canto sem igual. Matar saudades, já um ano que eu espero. Vai ser tão bom regressar a Portugal. Vou ver o sorriso no rosto do meu pai, ver minha mãe a chorar de alegria, e a família, meus amigos que transmitem felicidade natural que contagia. Meu Portugal, foi tão grande a saudade, de cá voltar sinto em infelicidade. Eu te deixei porque a vida assim o quis, mas penso em ti para ficar sempre feliz. Meu Portugal, foi tão grande a saudade, de cá voltar sinto em infelicidade. Eu te deixei porque a vida assim o quis, mas penso em ti para ficar sempre feliz. Vou ir ao mundo e à serra do Lusato, à milhada, comer leitão à bairrada. Do teu sabor, do teu cheiro e paisagem, é a magia de uma pureza encantada. Gente bondosa como aí eu nunca vi, na pampilhosa linda terra onde nasci. Mesmo distante eu não me esqueço de ti, e até canto outra vez para o meu país. Meu Portugal, foi tão grande a saudade, de cá voltar sinto em infelicidade. Eu te deixei porque a vida assim o quis, mas penso em ti para ficar sempre feliz. Meu Portugal, foi tão grande a saudade, de cá voltar sinto em infelicidade. Eu te deixei porque a vida assim o quis, mas penso em ti para ficar sempre feliz. Em brasa.

tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e o barulho do colchão. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação. Bom, espero que está tudo bem por aí. Que é de inverno e é de verão. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação. Que eu ainda trouxe hoje a mala cheia, cheinha de música nova. Tchaca, tchaca, tchaca. Que grande atrapalhação. E muito mais comentários de muitos artistas, vários artistas. Como sabem, como de hábito, muita música portuguesa. Passando para o pimba, para o fado, para a desgarrada, para a concertina. Ninguém deixa, começa devagarinho. Para a chula, para o malhão, ou o que for. Acelera um bocadinho. Então são 9h35. Já tiveram a ocasião durante meia hora ouvir algumas músicas novas, não é? Então vamos lá continuar. Cada vez mais rapidinho. E estamos agora com Quina Barreiros, o barulho do colchão. Então cuidado com o barulho do colchão, não é? Então vamos lá para a frente, sempre a minha música. Ouvi a minha vizinha, é de inverno e é de verão. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha e o barulho do colchão. Que grande atrapalhação, ouvi a minha vizinha, é de inferno e é de verão. Olá amigos, fala Luís Jorge. Fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arcão-Cielo. Um grande abraço e até breve. Agora vai ao racha. Vai ao racha. E pois era um grande artista, Luís Jorge. Vai ao racha. Oh, vai ao racha. Então vamos lá. Oh, vai ao racha. Oh, vai ao racha. Não há duas sem três, agora é de vez. Oh, vai ao racha. Quiseste brincar comigo, sentir o perigo, a emoção. Quiseste pular a cerca, armar em vedeta, alegrar o coração. Fiquei contente como repetente, tenho muito para dar. Cuidado comigo, é um aviso, não sei se vais aguentar. Agora vai ao racha. Vai ao racha. Desta vez é de vez. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Não há duas sem três. Agora é de vez. Ou vai ao racha. Vai ao racha. Desta vez é de vez. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Não há duas sem três. Agora é de vez. Ou vai ao racha.

missa para afastar o crochedo. Não há missa à terça-feira, a descanso do prior. As beatas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. Continuamos sempre com a minha música portuguesa com o grupo Stokato. Isto vai dar faísca, então cuidado! Do sol na rua a tocar e na cuna a bombar, isto vai dar faísca. Até chegamos a pensar, não vamos aguentar, isto vai dar faísca. A malta olhou para nós e começou a falar, isto vai dar faísca. Até um santo no altar começou a contar, isto vai dar faísca. O sol na rua a tocar e na coluna a bombar, isto vai dar faísca. Até chegamos a pensar, não vamos aguentar, isto vai dar faísca. E não quis acreditar. Encontrei este homem lindo que fez meu coração palpitar. Encontrei esta mulher bela e dos meus olhos duvidei. Afinal de contas ela é tudo o que eu sonhei. As minhas pernas tremeram e eu nem sou. Eu tentei disfarçar e eu tentei esconder, mas a mal foi o treino e começou. chegamos a pensar, não vamos aguentar, isto vai dar faísca. A malta olhou para nós e começou a falar, isto vai dar faísca. Até um santo no altar começou a apontar, isto vai dar faísca. O sol na rua a tocar e na coluna a bombar, isto vai dar faísca. Até chegamos a pensar, não vamos aguentar, isto vai dar faísca. Chegamos a pensar, não vamos aguentar, isto vai dar faísca. E pois é, isto é que está o faísca e vai dar faísca, não é? Então eu acho que alguns auditários já me mandaram algumas mensagens no portal. Então não, temos um problema aí na antena, então não passa na rádio, mas passa na internet. Então, já sabem, quer continuar a ver sempre a minha música portuguesa, liga-se na internet, www.radioarconcerto.fr. Então, sempre com música. E enche um copinho e volta abaixo, Jorge Guerreiro. Um copinho de vinho para eu beber. Enche um copinho, bota abaixo. Depois bebe outro, descansado abaixo. Enche um copinho, bota abaixo. Depois bebe outro. Já está abaixo. Enche um copinho, bota abaixo. Depois bebe outro. Já está abaixo. Enche um copinho, bota abaixo. Depois bebe outro. Já está abaixo. Pois beber muito é o mal da geração, e quem não bebe isto não pode gozar. Há quem num dia beba mais que um garrafão, só ao almoço, já nem digo ao jantar. Por isso eu até nem bebo demais, e infelizmente já ninguém me dirá fama. Na minha terra conheço alguns casais que todos os dias vão borrachos para a cama. Enche um copinho, bota mais, depois bebe outro, já está borracho. Enche um copinho, bota mais, depois bebe outro, já está borracho. Enche um copinho, bota mais, depois bebe outro, já está borracho. Enche um copinho, bota mais, depois bebe outro, já está borracho. Vamos aqui, ainda vamos mais para frente. Vamos lá mais para frente, sim. Por minha música, Carina, eu tenho que ir à Bruxa. E temos que ir um dia, eu acho que vou ir um dia. Havia sempre um beijinho, um abraço, um carinho, um toque, uma flor. Era sorrisos, conversinhas, ou sei lá. Era tudo que a mulher pode querer. Posso até todos dizer que entre nós era magia acontecer. Mas agora tudo mudou, e não aguento esta situação. Já conversei, fiz terapias. me esteja mal olhando, eu tenho que ir à bruxa falando do meu coração. Ele já não me procura, tem falta de paixão. Ele já não me procura, tem falta de paixão. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu amado. Ele já não me procura, talvez seja mal olhado. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu coração. Ele já não me procura, tem falta de paixão. Um problema que tivemos hoje é um dia. Eu acho que vou ter que ir à bruxa, não. Mas tudo se resolve. E seguimos agora com Mike da Gaita. Mentira, mentira! Podes mentir à vontade, eu finjo que é verdade o que de ti estou a ouvir. É para te dar mais critério, responde-me o do sério ou que me estás a mentir. Ninguém pretende mudar a tua forma de agir. Neste mundo velho e torto, apenas quem está morto é que não pode mentir. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, que estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mente à vontade e sorri. Mente a mim, mente a quem queiras, mas vê se arranjas maneiras de não mentires para ti. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, estou a sofrer. Vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, que estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, que estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Mentira, mentira, tanto faz doer. Fala-me a verdade, que estou a sofrer. Sabes que a mentira vai acabar, porque a verdade vem sempre a ganhar. Seguimos agora com Vida de Azar, Irmão Cardoso, Vida de Azar, yeah! Só pode ser diabo, não sei explicar. Deve ter feitiço lá no meu jardim. Fui tocar uma festa e roubaram-me a gaita. Fui salvar um amigo, ainda sobrou para mim. A minha namorada que me impaliu. já chamou-me no louco. Agora quer voltar e diz que me ama. E ainda por cima traz um filho do outro. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. Não sei explicar. Deve ter feitiço lá no meu jardim. Fui pedir emprestado e o banco não deu. As contas aumentaram, o que vai ser de mim? Fui fazer umas compras e trouxe fiado. Comprei casa na praia sem ter um tostão. Fui apanhado pela polícia sem nunca ter tido carta de condução. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. É só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás condenado ao azar. Cuidado se ela é ermita. Ela é ermita, Cristiano Sá. O dom que Deus me deu, toco desde menina, belo tocar é o meu. Se quiseres aprender, eu posso te ensinar os botões a mexer. Só tens de me acompanhar. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe ao sol que é uma vida. Ela encolhe e também estica. Dedos para repenicar, fazer acrobacias com o baixo acompanhar. Se quiseres aprender, eu posso te ensinar nos botões a mexer. Só tens de me acompanhar. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe ao sol que é uma vida. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe ao sol que é uma vida. Ela encolhe e também estica. Que é uma vida. Ela encolhe e também estica. Dá-lhe. mundo serve para o tempo medir, hora, minuto, segundo. E vamos lá para a frente com Cláudia Martins de Minutos Marotos, a dança do relógio. Eu não sei dançar esta dança, nada vou aprender. Repara como é que funciona. E agora eu quero ver toda a gente com essas mãozinhas no ar e a fazer a dança do relógio connosco. Vamos lá? 6 da manhã! Toca acordar! Ao meio-dia! Hora de almoçar! 9 da noite! Hora da ceia! E a que mais gostas? Às 6:30! Andas sempre atrasado, já começo a ficar cheia. Tens o ponteiro avariado, já só aponta para as 6:30. Não deixes para amanhã, se podes fazer agora. Há quem já não chega lá, porque o relógio demora. Há quem o tenha parado, porque só coleciona. Mas tu não sejas um atrasado. Repara como é que funciona. E agora com o pezinho direito no ar, a coxear, vamos todos juntos à dança do relógio. 6 da manhã! Toca acordar! Ao meio-dia! Hora de almoçar! 9 da noite! Hora da ceia! E a que mais gostas? Às 6:30! Andas sempre atrasado, já começo a ficar cheia. Tens o ponteiro avariado, já só aponta para as 6:30. A vida são só 2 dias, aprende com a experiência. Curte nas tuas folias, relógio da consciência. Há quem não tenha parado, porque só coleciona. Mas tu não sejas um atrasado. Repara como é que funciona. Agora vamos afastar as perninhas para continuarmos a nossa dança do relógio. 6 da manhã! Toca acordar! Ao meio-dia! Hora de almoçar! 9 da noite! Hora da ceia! E a que mais gostas? Às 6:30! Andas sempre atrasado, já começo a ficar cheia. Tens o ponteiro avariado, já só aponta para as 6:30. Para a frente com toques e danças. Dançar o manhão. Vira, vira, roda bem. Quem dançar o manhão não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira, sabe bem. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o manhão não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira, sabe bem. Em qualquer romaria, em festa ou arraial, em tempos tudo dança. Onde este manhã chegasse, nem a fome se sentia. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o manhã não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira, sabe bem. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o manhã não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira, sabe bem. Thank you. simpatia. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o melhor não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira que sabe bem. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Quem dançar o melhor não é vergonha para ninguém. Roda, roda, vira, vira, roda bem. Pega na minha mão e vira que sabe bem. Ficamos sempre com o milhão, dança espanhol, Romeu Costa! Ai, bate com o pé, ai, bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este milhão. Ai, bate com a mão, ai, bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Quero toda a gente a rir e a cantar. Tem que haver alegria em nosso Portugal. Por isso que eu estou de alma e coração cantando para vocês esta é a minha canção. É cheia de tristeza, ai vamos lá sorrir. Mãozinhas lá em cima e tudo a curtir. Este milhão que eu canto é fenomenal. Acaba com tristeza em nosso Portugal. Ai bate com o pé e bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este milhão. Ai bate com a mão e bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Ai, bate com o pé, e bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este malhão. Ai, bate com a mão, e bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Quero toda a gente a rir e a saltar, a ter uma palminha, mãozinhas no ar. Por isso estou aqui de alma e coração, cantando para vocês o sucesso do verão. Já chega de tristeza, ai vamos lá sorrir. Mãozinhas lá em cima e tudo a curtir. Este milhão que eu canto é fenomenal. Acaba com tristeza em nosso Portugal. Ai bate com o pé, bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este milhão. Ai bate com a mão, bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Ai bate com o pé, bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este milhão. Ai bate com a mão, bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Para dançar este malhão, ai bate com a mão, e bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Ai bate com o pé, e bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este malhão. Ai bate com a mão, e bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Ai bate com o pé, e bate com a mão. Chegou o Romeu Costa para dançar este malhão. Ai bate com a mão, e bate com o pé. Chegou o Romeu Costa, quero ver tudo a mexer. Ficamos sempre com o milhão, dança do milhão, Willa e Santo. É o malhão, é o malhão. Vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão. Vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão. Vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão. Vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português. Mas quando eu cheguei do Brasil, eu aprendi e agora danço com vocês. Isso é coisa de Portugal, isso é dançar de português. Mas quando

ficamos sempre com Maria de Sameira, sou filha de Portugal. E não há dúvidas. Nasci aqui neste jardim à beira-mar, plantado, e para mostrar que é singular, canta o fado. Logo pela manhã vai trabalhar. Então, como já sabe, a nossa antena não dá. Antena na rádio. Mas que pode ouvir, como alguns já estão a ouvir, como vocês estão a ouvir lá para a internet. Então liga para os seus amigos, para as suas amigas, para lhes dizer que a Rádio Arquídeos continua sempre mesmo na internet. Cheira bem, cheira Lisboa! A fragata que se ergue na proa, a varina que deima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Cheio de cantiga, e os rapazes perdem o juízo. quando lhes dá um cheiro à rapariga, um craveiro numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço-no vê-lo. E ficamos sempre com Lisboa. E mar, arriba, menina e moça bruta. A cabeça, almofada, Carlos da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sol ponho o fado que soube inventar. Água ardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Seguimos agora com a grande cantora de fado, não é? Marisa, quem me dera, a quem me dera. Para ter o teu coração para mim, que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar. Já nasceu o dia, ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu e seguimos agora com o Raquel Tavares, Meu Amor Longe. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a se ir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vira foito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe hoje saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhar para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver. Só para me ver. Agora seguimos com o último trabalho de David Carreira e Tony Carreira. Tem que é? Tem dois, três dias. Se eu soubesse. Quantas vezes encontrei no fundo dos teus olhos a luz para o meu caminho. Quantas vezes achei no cantinho do teu ombro aquele ombro amigo. Para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos. Sorte minha para ser contigo, sorte minha nunca estar sozinho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto. Nas incertezas teu amor é sempre certo. Tantas vezes te olhei sentindo orgulho em ti, sem nunca te dizer. E quantas vezes nem sei as vezes que me vejo a mim quando te estou a ver. Meu lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos. Sorte minha para seres comigo, sorte minha seres meu filho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto. Nas incertezas teu amor é sempre certo. Ai, se eu soubesse fazer o tempo voltar, para reviver tudo até aqui chegar. Meu coração, sabes, para ti está sempre aberto. Nas incertezas, meu amor é sempre certo. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse toda a vida te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto. Nas incertezas teu amor é sempre certo. Ai, se eu soubesse fazer o tempo voltar, para reviver tudo até que chegar. Meu coração, sabes, para ti está sempre aberto. Nas incertezas meu amor é sempre certo. um novo trabalho, Paula Fernandes, Luana Santana, juntos. Diga, meu amor, se anda um pouco triste como eu. Diga o que ficou, a história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu. Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir e suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos e shallow now. Ficamos sempre no romantismo, não é? Que é bom descansar um bocado. E esta ir para o ataque, estou, não é? Luca e Mateus, porque o homem não chora. A mala já está lá fora. E porquê que não? Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não me implora. Porque homem não chora. E não pede perdão. E não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Embora, por favor, não me implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Você foi a culpada desse. vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Mais um novo trabalho, último trabalho de Zé Amaro, Adame e o Cowboy. Abriu a porta e sem olhar para trás, como quem foge da dor. Saiu e disse que já não me amava, pois comigo tem sonhos de amor. Diz que os sentimentos se apagaram, mas mente ao seu coração. Esqueceu-se das noites de amor, mas eu não esqueço, não. Eu sou o cowboy, ela é filha do patrão. Sou pobre e ando a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão. Ela finge não me ver e diz que o amor não tem fim, o amor de dama e de cowboy. Abriu a porta e sem olhar para trás, como quem foge da dor. Saiu e disse que já não me amava, mas comigo tem sonhos de amor. Diz que os sentimentos se apagaram, mas mente ao seu coração. Esqueceu-se das noites de amor, mas eu não me esqueço, não. Eu sou um cowboy, ela é filha do patrão. Sou pobre e ando a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão. Ela finge não me ver e diz que o amor se foi, mas se começa não tem fim, o amor de dama e de cowboy. Abri meu coração só para ela, amor tão lindo e de verdade, não pode acabar assim. Oh, oh. Ela é filha do patrão. Sou pobre e ando a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão. Ela finge não me ver e diz que o amor se foi, mas se começa não tem fim, o amor de dama e de cowboy. Mas se começa não tem fim, o amor do drama e do cowboy. E vamos lá até o Brasil, não é, amor carapicho? Sua casa separa. Leo e Leandro. Eu quero te amar sem compromisso, não quero rabicho pra me segurar. A gente pode ficar numa boa enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você, isso acontecer. Casa separa, separa em casa. Nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. Casa separa, separa em casa. Nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro meu celular. Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral, mas ela enche de recados minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor carrapicho, eu não quero mais. O que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. A gente bebe, a gente pula, a gente dança. A gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. A gente bebe, a gente pula, a gente dança. A gente brinca, a gente arrocha, a gente engancha. Ouvida bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vou me dar bem, vou me acabar. Nesse bailão eu vou até o sol raiar. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e mulher. Vamos que vamos, tudo que a gente quer é bailão, cerveja e sempre no Brasil, não é? Então é o teu pedido para você ficar. Não, não me peça agora pra ficar. Fica longe desse teu olhar, pois eu não consigo viver sem você. Não, não importa a hora e o lugar, pensamento vou a te encontrar, pois não aprendi ainda a te esquecer. Seus braços me entregar. pedindo pra você ficar. Amor, amor, amor, amor. Eu quero nos seus braços me entregar. Amor, amor, amor, amor. Eu tô pedindo pra você ficar. Amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Eu tô pedindo pra você ficar. Amor, amor, amor, amor. Eu tô pedindo pra você ficar. Amor, amor, amor, amor. Eu tô ficamos sempre no Brasil com banda de Jabu, nada de amor. Sou dependente de você, é o delírio da paixão. Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me topa esse amor. Sou dependente de você, é o delírio da paixão. Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me dá um peço amor. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres dar te encontrar, só pra gente flutuar. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres dar te encontrar, só pra gente flutuar. Eu quero ir se encontrar teu sorriso, amor. Só quero que você me beije agora. Te dou a lua, o sol, o que você quiser. Comigo vai viver deliciosa sensação. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres dar te encontrar, só pra gente flutuar. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres dar te encontrar, só pra gente flutuar. Na nave do amor, oh, na nave do amor, oh, na nave do amor. Me chama que eu vou, oh, na nave do amor, oh, na nave do amor, oh, na nave. Só com você que eu vou. Você ilumina, me enlouquece, me topa esse amor. Sou dependente de você, é o delírio da paixão. Não consigo te esquecer. Você ilumina, me enlouquece, me topa esse amor. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres dar te encontrar, só pra gente flutuar. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres estar te encontrar, só pra gente flutuar. Eu quero ir te encontrar teu sorriso, amor. Só quero que você me beije agora. Te dou a lua, o sol, o que você quiser. Comigo vai viver deliciosa sensação. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres estar te encontrar, só pra gente flutuar. Minha louca sedução, é só você que me faz viajar. Nos teus sonhos queres estar te encontrar, só pra gente flutuar. Na nave do amor, na nave do amor, na nave do amor, na nave do amor. Me chama que quero sempre com a banda de Jaú. Não desligas o telefone. Sai da minha vida antes que eu enlouqueça. De novo essa história, não venha se desculpar. Você não vale nada, o telefone eu vou desligar. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é 1-9-1-3-8-0-8-0-8. É show! Da minha vida antes que eu enlouqueça. De novo essa história, não venha se desculpar. Você não vale nada, o telefone eu vou desligar. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Amor, por favor, não desligue o telefone. Eu sou sua mulher e você e ficamos sempre com amor, isto é que é bonito, não é? Manda de Jabu, te quero amor. Isto é só amor, amor, amor. A forma que você me quer, me deseja do teu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer que sou tudo pra você. Palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição. O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar. Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez. Por tudo que você me fez, que a chance pra recomeçar. Só quero que você me entenda. Há um momento para consertar a forma que você me quer. Me desvia do teu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer que sou tudo pra você. As palavras me dão a certeza, mas escuta a minha intuição. O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar. Não deixe que tudo se apague. Se entregue esse amor de vez. Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar. Com você enfrento mil barreiras, sou pronta pra recomeçar. Porque eu te quero amor, quero, quero. Porque eu te quero amor, quero. Porque eu te quero amor, quero, quero. Porque eu te quero amor, quero. Porque eu te quero amor, quero, quero. Porque eu te quero amor, quero. Porque eu te quero amor, quero. Agora voltamos até o nosso Portugal, não é? Então vamos lá, Marta Miranda, ritmo da paixão. Isto é só paixão, amor, até tudo. Eu quero ver no meio da multidão. levantares a tua mão pra te poder encontrar. Eu quero ver neste ritmo de paixão onde anda o coração que me vai apaixonar. Levantares a tua mão para te poder encontrar. Eu quero ver neste ritmo de paixão onde anda o coração que me vai apaixonar. Isto já não para agora, é sempre andar para a frente. Ruth Marlene, deixe-me no caô. Ruth Marlene, que esteve aí há pouco com nós na Festa dos Santos Popular. Último trabalho. Sempre que estou a teu lado, meu coração explode por tanto te amar. Quando me beijas na boca, tu deixas-me louca, fico a delirar. Adoro quando estou contigo, sentir em ti a sedução. Dizer baixinho ao teu ouvido, és minha paixão. Deixas-me tão que com o teu beijar, esse teu sabor. Deixas-me tão quando tu me dás uma noite de amor. Deixas-me que ó. Deixas-me que ó. Estou a teu lado, fico logo em brasa, cheia de calor. Sempre que tu estás comigo, estou no paraíso, tu és meu bombom. Adoro quando estou contigo, sentir em ti a sedução. Dizer baixinho ao teu ouvido, és minha paixão. Deixas-me tão com o teu beijar, esse teu sabor. Deixas-me tão que oh, quando tu me dás uma noite de amor. vocês brilham, que ó, quando tu me dás uma noite de amor. Que vocês brilham, que ó, com o teu beijar, esse teu sabor. Vocês brilham, que ó, quando tu me dás uma noite de amor. Vamos lá apanhar aquele calor, não é? Que calor, Sandra e Helena. Vamos lá que apanhar aquele calor. Ai, é só loucura. O sol me chama, a areia está branca, o mar me espera. Quero sonhar, esquecer, deixar e mudar. Minha vida já não é igual. Vem, siga-me, olvida-te. O que passou, passou. Vem, siga-me, olvida-te. O que passou, passou. O mar me espera, eu quero sonhar, esquecer, deixar e mudar. Minha vida já não é igual. Já não se para, é sempre andar para frente. Cati, uelele. Vamos animar. já agora com Maria Lisboa. Maria Lisboa, que estará connosco na sala de festa de Saint-Jean-Blanc-Montition, dia 9 de novembro. Já podem escrever a data, já fica marcado. Dia 9 de novembro estará Maria Lisboa connosco. Isto organizado por quem? Para a Rádio Arco-Íris, para vocês. Vou ficar aqui sozinha. Vou me vestir e maquiar para nesta noite ficar linda. É para esquecer o mal de amor. Vou para a noite curtir e dançar. Aquele rapaz que me enganou vai ficar louco, mas já não dá mais. Hoje quero fechar a boca, viver a vida louca, viver a vida louca. Chegou o momento de ir a uns anitos atrás. Ainda me lembro. Quem não se lembra desta música? Paixão, tudo começou numa noite. Amor, é só amor. Amor numa noite de verão. As dunas da praia com sabor a mar. E pois é, Luís Chifreis, amor, amor numa noite de verão. De verão que fizemos amor, é gosto tão lindo. Vivemos os dois e uma flor nasceu 9 meses depois. Depois casámos cá na aldeia e fomos para Paris. Mas não saiu da nossa ideia essa noite feliz. Agora quando chega agosto, fazemos férias por aqui. Voltamos ao mesmo lugar e cantamos assim. Ainda me lembro da nossa paixão. Tudo começou numa noite de verão. Ainda me lembro do beijo ao luar, das dunas da praia com sabor a mar. Ainda me lembro em cada sabor da noite de verão que fizemos amor. É gosto tão lindo, vivemos os dois e uma flor nasceu 9 meses depois. Thank you. toda a gente pensa noutra lua de mel. Não é Veneza nem Florença, ai que a gente mais quer. É nessa terra portuguesa onde nasceu esta canção e é onde fizemos amor numa noite de verão. Ainda me lembro a nossa paixão, tudo começou numa noite de verão. Ainda me lembro do beijo ao luar, das dunas da praia com sabor a mar. Ainda me lembro em cada sol pôr da noite de verão que fizemos amor. Agosto tão lindo que vimos os dois e uma flor nasceu 9 meses depois. Nossa paixão, tudo começou numa noite de verão. Ainda me lembro do beijo ao luar, das dunas da praia com sabor a mar. Ainda me lembro em cada sol pôr da noite de verão que fizemos amor. Agosto tão lindo, vivemos os dois e uma flor nasceu 9 meses depois. Desta que fez um grande sucesso nos anos 2000, O Autocarro do Amor. E esta música vai diretamente para uma amiga minha, que eu sei que ela adora esta música. Duas empregadas beijam em ti, como nunca teve este Respondeu. amigos, daqui fala Luís Manuel. Estou aqui na Rádio Arconcial Orleans. Ouçam a minha música, fiquem connosco. Não só a minha música, mas todos os meus colegas. Por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Seguimos agora com o nosso amigo Luís Manuel, bilhete postal Luís Manuel, que já está melhor de saúde, que ele estará aqui de breve. De volta aqui para fazer os espetáculos. Eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Domingo manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás dos montes, outra imagem. Outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Do Alentejo quero tudo, papoilas, trigo e girassol. Num envelope se couber, ai, manda-me um pouco de sal. E do Algarve tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as flores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Domingo manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás dos montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal. E voltamos com o grande artista Luís Cipreis. 3 meses de amor. De dia na praia. Só 3 meses é pouco, não? 3 meses de amor, 3 meses de sol. O tempo que eu tenho só para te amar. 3 meses de amor, 3 meses de sol. E ano após ano eu volto para ti. É sempre em junho, julho, agosto que eu tenho mais gosto de ficar aqui. Em junho é o Santo António e o São João. Chega tão bem o São Pedro, pois então. Em julho são arrumarias e o arraial. Em agosto vem o imigrante e a festa não para em Portugal. 3 meses de amor, 3 meses de sol. De dia na praia, de noite ao luar. 3 meses de amor, 3 meses de sol. O tempo que eu tenho só para te amar. 3 meses de amor, 3 meses de sol. E ano após ano eu volto para ti. ti. É sempre em julho, julho, agosto, que eu tenho mais gosto de ficar aqui. Em junho já se canta nas ruas do meu país canções que toda a gente canta em português. Em julho o povo vai à festa ouvir o cantor. Em agosto tudo vai ao rubro, são 40 graus de alegria e de amor. 3 meses de amor, 3 meses de sol, de dia na praia, de noite ao luar. 3 meses de amor, 3 meses de sol, o tempo que eu tenho só para te amar. 3 meses de amor, 3 meses de sol, e ano após ano eu volto para ti. É sempre em julho, julho, agosto, que eu tenho mais gosto de ficar aqui. 3 meses de amor, 3 meses de sol, de dia na praia, de noite ao luar. 3 meses de amor, 3 meses de sol, o tempo que eu tenho só para te amar. 3 meses de amor, 3 meses de sol, e ano após ano eu volto para ti. É sempre em julho, julho, agosto, que eu tenho mais gosto de ficar aqui. 3 meses de amor, 3 meses de sol, de dia na praia, de noite ao luar. 3 meses de amor, 3 meses de sol, o tempo que eu tenho só... Liga, liga! Olá, sou o Micael Ferreira e estou a ouvir Rádio Arconciela, a minha companhia. Um abraço, tchau. Micael Ferreira que esteve connosco na festa de Santos Populares. Sur ce rouge et chocolat, tu laisses fondrer après tu te lèches les doigts. Toi et moi, c'est ganache et biscuit mélangé. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire et je fondrai comme ça. Tu joues ta diva sur le toit de l'opéra. Cacao et café, tu n'y résistes pas. Toi et moi, c'est ganache et biscuit mélangé. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire et je fondrai comme ça. Livia, qu'est-ce que tu attends pour me tamiser? Livia, toi et moi ensemble, on va s'amuser. Livia, qu'est-ce que tu attends pour m'aromatiser? Livia, toi et moi ensemble, caraméliser. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, je n'ai qu'à vous redire et je fondrai comme ça. Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia, Livia. Vamos lá matar as saudades, mas ainda há pouco viemos de lá, mas já temos a grande saudade do nosso país, não é? E então vamos lá fazer uma volta a tudo Portugal, não é? Linda de Souza, Pedro Alves, a tudo Portugal. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bac ailleurs, la super boque et le sous-mort. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bac ailleurs, la super boque et le sous-mort. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Là en cima está o tiro-liro-liro, e lá em baixo está o tiro-liro-ro. Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó. Lá em cima está o tiro-liro-liro, e cá em baixo está o tiro-liro-ro. E lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Et vous, oh, oh, la platère de Maria. Et vous, oh, oh, la platère de Maria. Qui sait, venez comigo, pois eu volto. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Aí a chegar na reta final. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra. Mas vamos lá, ainda se há tempo de ouvir Irão Costa. Oi, requebra, requebra, requebra. Aqueles grandes sucessos de Irão Costa. Pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Deus é de marrom. Jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, faz um carnaval. Deus é de marrom. Jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, faz um carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive se seus sentimentos não admitir. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Não, não, pois o homem não vive se seus sentimentos não admitir. Pode requebrar, pode requebrar. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Oi, requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode rir de mim. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede é pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com o pimpolho. Eu sou pimpolho, sou o rei da mulherada. Beijo toda sem parar e vê se para de me olhar. Baixa logo devagar, porque meu fôlego tá acabando. Não consigo mais falar. Vai caindo e agora pode levantar. Vai! Aí galera, a onda agora é segurar o tchan, hein? Requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura! Estás diferente e eu nem sei o que dizer. Estás diferente e eu nem sei o que fazer. Se me aproximo de ti ou se até te evito, para mim tu andas esquisito. Estás diferente e eu não consigo entender. Estás diferente, mas eu quero ter o teu carinho para mim, a tua atenção. Nunca te esqueças que este é o meu coração. Hoje eu não saio daqui. Hoje eu não saio daqui. Sair daqui sem me dares um beijo, sem me dares um abraço, é coisa que eu não faço. Hoje eu não saio daqui. Hoje eu não saio daqui. Sair daqui sem me dares um beijo, sem me dares um abraço, é coisa que eu não faço. Sempre foste um pouco louco, mas graça eu sempre achei. Até confesso que essa loucura para mim eu sempre desejei. Sempre quis estar contigo e para mim és perfeição. Talvez não seja bem assim, mas é a voz do coração. Agora tu já nem escondes as loucuras que fazes por mim. Eu fico envergonhada, mas amo-te mesmo assim. Tu não bates bem, tu não bates bem. Não bates bem, já me tinham avisado. Tu não bates bem, tu não bates bem. E piorou desde que estás apaixonado. Tu não bates bem, tu não bates bem. Não bates bem, já me tinham avisado. Tu não bates bem e piorou desde que estás apaixonado. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate, bate. We'll be right back. São 11:59 e assim se acaba Portugal em Festa por hoje. Adeus, bye, bye. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Bye, bye, é com o amor que vos digo. Obrigado a ti sempre. E como diz o Toques e Danças, obrigado e até sempre. Então, por coragem que para quem estiver a trabalhar, coragem para os doentes, força. Para quem estiver a descansar, olhar para os filhos, também força, que talvez não é evidente. Mas tudo bem, tem um tempo. E lembra-se uma coisa: temos que gozar a vida. E temos mesmo que gozar. É essencial. Prontos, com isto vamos deixar, vamos dar encontro. Então, sábado, a partir das 14h, para a nova emissão Portugal Mix. Pois é, o sexta-feira não estarei cá. Estarão a nova emissão com a nova animatriz. Eu deixo-a descobrir-la. É com amor que vos digo. Obrigado até sempre. Então, obrigado até sempre. Vamos deixar em companhia da RTP Internacional. Respeito vocês, minha gente. Então não se esquecem, sábado a partir das 14h, Portugal Mix. Cantar para todos vós, deixa-nos muito mais. Tchau, tchau, gozem. É o essencial, tchau, tchau. Tem um tempo, tudo vai, muito bem.